Quando você vem pra passar o fim de semana, eu fico, está tudo bem. Mesmo duro com grana, é que você ignora. Quanta gente eu mais quero te encontrar. Nas casas Bahia. Faz